Compara com um bandido, se diz ser fudido, somente a tapa na cara de coitado, que é da guerra, cara, que ninguém pode contigo, mas se coçar, sendo Deus com as consequências, delega, sou muito mais homem com meu seguro na cinta, ainda mais se estiver louco de pedrinha, vendo bichinho na capa da gaita, só por uma brita, alucinado, dando tiro até na própria sombra, me terminando jogando a vida no lixo, uma vítima dando mole, no meio da noite, um recurso, uma presa bem fácil é pro chinelo, só pro chinelo. Fácil mesmo é apertar o gatilho, mas se matar alguém, sua trilha mudará completamente. Da noite pro dia, pode perder a sua honra e nunca mais achará sua saída. Sai dessa vida, meu bom, não vai pra grupo, que a lata é só desgraça e te joga as traças no mundo. Tamo aqui pra quebrar tudo, seu bosta, acorda pra vida. Com essa pinta de chinelo na vila, cuzão não briga, não. Na contramão, capota enrolar no chão. Só patada de elefante esmagando com os ramelão. Cê pra colar, colar na brisa, miúdo na disciplina. Não vende zóio de tandera, que aqui nós passa por cima. De gol G4, falante, batendo alto, sem tempo pra picuinha, nos corre, nós vem pesado, plantando nosso legado e pros bicos que não aguenta. Mete marcha nessa porra, guerreiro, tu vira lenda, viu? Com nós não tenta, nos grave, nós te arrebenta. Tia pluma anda na linha, seu merda, tua chapa esquenta. Nós trampo, é pelo certo e chinelo, com nós não cola. É só varaço de marmelo, deixando o vergão nas costas. Pega preso, para um pouco, se liga, tu tá de louco. Aqui é favela e não é novela, não tira os mano pra boca. Nós te embola, tá no soco e não adianta querer bocar. É a nata dos gangueiros, vacila que é ratata. Aí parceiro, dá licença pra chegar. No respeito e na humildade, o rap agora vai estralar. Os verdadeiros me assonou e eu colei na responsa. Amigo é amigo e não é amigo. Da onça pedrada é violento, os alto-falante vai tremer. Se não acredita, então cola pra ver. Tô na função, o som do bom, os mano de alvorada. Se o rap é nosso destino, então pé na estrada. Pé na tábua e uma bala custa tua vida. Do que valeu ter chinelhado e sair na corrida? Por menos tua vida vai por uma pedra de 5. Vários se perderam nessa, por menos eu não minto. E arrepia a pele quando o ferro vem na cara. Pra quem é dedo nervoso, tua vida vale uma bala. Tua coroa te viu há 2 dias atrás, vendendo até o chinelo por uma de 5, mas eu quero é mais. Mais progresso pro meu povo, autoridade DCP, FRS, ideologia do morro. Gangsta rap está na intenção de te resgatar e te levar para o caminho certo. Disciplina e proceder na quebra, sempre andar correto. Seja em Alvorada ou seja em Porto Alegre. Vacilou, roubou varal, deveu na boca, o sangue ferve. E os gurias sem carinho tem até cemitério próprio. Com uma pá na mão, cavando tua cova não é um bom negócio. E essa fita pra eles valeu um 3-8. E aqui na vila menos um chinelão. Serviu de escada pro menor ganhar conceito. Entre os negros da biqueira ganhou o seu tal respeito. Em cima dessa fita podre, a que tu fez? Vira lata na quebrada, dura menos de 1 mês. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Macaco velho, jamais vai quebrar o galho. E do armário, tu já saiu faz tempo. Aperto de mão e simpatia não te livrou do arrebento. Eu só lamento e nada posso fazer. Teve tempo na quebrada pra provar teu proceder. Vai pra casa do caralho.